Houve muitos estragos, aqui pelo menos na Ilha do Picoto ficou muito, muito estragado, muito desagradado, não é? E pessoas particulares também ficaram aí com problemas de gradeamentos caídos para baixo. Mas houve algumas inundações de casas? Né? Não, aqui assim não. Nós aqui de casas não, porque isto é uma coisa que a água passa, né? Passa e ainda estamos, mas há sítios que foi... E vocês como é que iam olhando para a subida das águas? Cada vez iam ficando mais assustados? Mais preocupados, porque aquilo estava a subir com muita abundância, porque era logo de cima e vinha do lado de Pomares da Ribeira, dos dois lados estava a subir e aquilo estava preocupante. Porque já há algum tempo que não viam assim uma cheia desta dimensão? A última vez foi há uns 10 anos. Foi mais ou menos... Mais ou menos igual. Mas agora... De alguma forma, vocês também já estão mais ou menos habituados a este tipo de situações. É assim, os mais novos não, mas os mais antigos lembravam-se de umas cheias muito maiores ainda. Só que isto é pior porque agora com as obras que foi na Ilha do Picoto, acho que ficou pior. Quando era da natureza, as águas... Agora o prejuízo é maior. Agora o prejuízo é maior.